cantar pra minha amada a última canção de amor. Escolhi uma rosa amarela pra deixar em sua janela como última lembrança. Por você, o meu ódio se completa. Não quero mais ser poeta, não canto mais pra você. É difícil de explicar, mas você tem que entender. Nesta madrugada eu vou cantando o último refrão dos sonhos meus. Nesta serenata eu vou deixando um adeus. Adeus, adeus. Nesta madrugada eu vou cantando o último refrão dos sonhos meus. Serenata, eu vou deixando um adeus, adeus, adeus.